E o táxi se chama agora, tô em 1-1-1-62, um bom voo. Quem for Vitor, bom dia, Libre Acionar, chama pronto para o táxi, faz parte. 3890, decola 828, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Torre Salvador, TAM 3890, PUCA. 3890, contato radar na decolagem, suba 330. 33. Copiei e cotejei, senhor. 330. Ok, copiado. Salvador, bom dia, Azul 4208, livre agora 160 para 150. 4208, bom dia, sendo identificação, na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1012. Para 3 mil pés, ajustado 1012, tenta Juliette. Sali, Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa, Yankee Echo. Azul Alfa, Yankee Echo, prossiga. O Azul Alfa, Yankee Echo está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 8, Flyer Ociente. Nine-eight-zero, complete the ILS X-ray procedure, contact tower on 118.6. Sorry. O Papa Romeo é a Copa Serra. É a Copa Serra, prossiga. Ok, o 80 para a Serra Índia Romeo Índia, na sua escuta, no pátio geral. Gente, aguarde, é a Copa Serra. Controle o TAM 3153, poderia coordenar para voarmos bridge? O 3153 vai passar o 150, solicite agora o centro Recife em 1260, alternando 288. 260, 288, grato. É com a FCE, confirme a ideal, a broa, a radial ideal de saída. Ah, o plano que foi antes, né? E vai sair a saída coral, o é com a FCE. Gente, aguarde. Tower American, 980 is about 3 miles from the ILS runway 10. American 980, clear to runway 10, wind is 306 degrees, 03 knots. Copy the wind, and are we clear to land American 980. And tower, confirm American 980 has clearance to land on 10. Clear to land, okay? Or American 980. Land 020 degrees, 03 knots. American 980, do you copy? We are clear to land, American 980. Okay. America 980 on the ground at 34 vacated the runway via taxiway Foxtrot. Contact ground 11.9. 11.9, and you're going to gate 11. Gente, Mike Eco Victor, quando pronto, livre decolagem pistão no 7, vento variável com 3 nós. Recife. Em 12685, alternando 13365. 12685, 13365, bom dia, na 3890. Boa. Papá Romeu, Eco Alfa Sierra. Eco Alfa Sierra, confirme o Pátio, que se encontra? Ah, tá no Pátio bem pra ela, Pátio 3. Pátio 3, confirme? Frente os Correios aqui, tá construindo. Ok, Eco Alfa Sierra. Sol e Salvador, Azul Alfa, Yankee Eco. Azul Alfa, Yankee Eco, mantenha escuta. Completa a chegada a mar e prosseguindo para 2.000 pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte no voo 32. Gente, autorizado a mar, LS X-Ray, 2.000, reportar o localizador, 4208. Controle, Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Victor, bom dia. Mike Eco Victor, bom dia para a plataforma Manati, está autorizado a prosseguir direto a 1.000 pés, reportando a 20ª milha. O Vitor solicita permanecer no corredor Axé até o farol da Barra, 500 pés, de onde lá prossegue direto para o no meu pé. Sexta, prosseguindo na linha do litoral até o farol da Barra, 500 pés, margem do Vitor. Vitor. 1-7. Autorizado para a Serra, Índio Romeu, Índio 080, plano em arco, sai do coral. Obter 1-0, pausa colar de curva de vidro, controle saída 119.35 e o transponde 01-17. Eco Alfa Sierra, contingimento quest, chama pronto para o táxi. Pode parar, Eco Alfa Sierra. O Azul Alfa Yankee. Alfa Yankee Kilo? Azul Alfa Yankee Eco. Qual a posição no Pátio 3? Estou na posição do número 6. Eco Alfa Sierra está em que posição no Pátio 3? Ground American 980 is approaching Juliet for gate 11. 980, maintain position. Confirm hold position for American 980. Affirm, maintain position before Juliet taxiway. Okay, we'll hold short prior to Juliet, American 980. Eco Alfa Sierra na escuta. Yankee Eco, autorizado inicial push, reporte para o táxi. Alfa Yankee Eco autorizado para o post e reportar para o táxi. Prossiga via corredores Veracruz e Interlagos a 1.500 pés, reportando para IP. Solicitando um regresso. Via corredor Interlagos a 1.000 pés, Índia November Alpha. Corredor Interlagos a 1.000 pés, Índia November Alpha. Salve Salvador, Antena 3179, Mestre Taxi, 121 a bordo, alterna o Galeão com 4 horas. Antena 3179, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame TOI 1-1-1-62, ajuste 1-0-1-2, Antena 3179. Centro Índia Alfa, 6200, bom dia. Tendo identificação na chegada Mari, desce para 3.000 pés, altímetro 1012. Ok, descendo para 3.000, com que me ajuda? 1012. 1012, obrigado. American Line 980, approved taxiway, Juliet, main April, gate 1-1. Okay, clear to gate 1 via Juliet, now American 980. Controle Salvador, Índia November Alpha, ingressou em Interlagos, comprou a da rotatória. Copiado, reporte rotatória, Índia November Alpha. Reporta rotatória, Índia November Alpha. Exato, localizador, dando 04208. 4208, completa LS X-Ray, chamando torre 1836. Azul 4208, continua a aproximação, reporta o marcador externo, tem de pouso baixado travado. Reporta externo, baixo travado, 4208. Oi, Salvador, altera 3179.0 da 10 pronto. Então 3179 ali em decola sem parada? Afirmativo, está 3179. Sim, se autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento zero, 50 graus, 049, então 3179. Ele decolagem no zero, está 3179. Alfim aqui, obrigado, cliente. Alô, do Mike Eco Vitor, rota vertical, farol da barra. Pessoal, por aí direto, pessoal, Manatia, direto para mim. Livre ascensão a 1000 pés, direto Manati, o Mike Eco Vitor. Sou externo baixo travado, azul 4208. Gente, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Para informação, a Airbus já está iniciando rolagem. Gente, aguardando a liberação da pista, 4208. Índia November Alpha, tá visual com o campo? O Índia November Alpha, tá visual com o campo? Negativo visual ainda, o Índia November Alpha. Copiado. O azul 4208, vento 030 graus, 04 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, azul 4208. Três, 179, decolado aos 45, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado pela sua com controle, até 3179. Torre agora em 1 no 8, decimal meia, Índia November Alpha. Índia November Alpha, chama a torre 1 no 8, decimal meia. Salvador, gol 1922. Gol 1922, bom dia. Sua identificação, chegada Mari. Desça para 4000 pés, o altímetro 1012. Salvador, o TAM 31179, passa 2600, saída da EL. 3179, contato radar na decolagem, subal 380. Livre ascensão 380, pode voar na proa de Dael ou Leda? Direto Leda, autorizado. Direto Leda, TAM 3179. 2912, ok? 1012, ok, General Alpha. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, no trabalho de Paripe, ingressão Salvador Interlagos. Tente, reporte rotatória, Alfa Vitor Juliette. Reporte na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Vitor, no momento, livrando a CPR de Salvador. Informe seu estimado de pouso na plataforma. Confirme. Seu estimado de pouso na plataforma. Aí, 13 minutos. Azul 4208, tá com a portadora aberta. É, não é o 4208 não, é alguém outro aí que tá usando o Nextel. Ah, poderia confirmar novamente, torre para o Índia November Alpha, não copiou? Já estou no visual, próximo na curtíssima 17, livre pouso, ok? Pista 17, o vento 030 graus, 03 nós, o Índia November Alpha. Livre pouso, Índia November Alpha. Salvador, bom dia, 625, bom dia, ser identificação na chegada Bonf, desça para o 050. 050 não pergunta a bom. Juliette, visual com campo? Visual com campo, essa é a Juliette. Chamei torre 18, vê se não meia. Torre 1 no 8, 6200, livre descida para 2000 pés, o altímetro agora 1013. Está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Gente, descendo para 2000 com 1013, autorizado LS. Autorizado em consulta final, reportará a consulta final, Alfa Vitor Juliette. Solo, afirmativo, solo 50, backtrack autorizado ao estacionar frequência livre. Salvador, Azul Alfa, em Aquieco, informe termo do Reboboc, obrigado e um bom dia. Gente, Azul Alfa, em Aquieco, bom dia. Um 79, chama agora o centro Recife, 1251, alterno 3325. Prossegue com o centro Recife, até 3179. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, livre pouso, pistão no 7, o vento 020 graus, 04 nós. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette. Via parte principal, Índia Alfa, no ponto de perda da onda 0, chame torre 18 decimal, meia dúzia, ajuste 10 no 3, é com Alfa CL. Índia Alfa, ajuste padrão, é com Alfa CL, inicia. 922, prossiga para 2000 pés, altímetro 1013, aguardando ILS. Para 2000, 1013, camarada está pesado. Ou 6200. 6200 completo, LS X-Ray chamando torre 18 decimal 6. 86. X-Ray, reportando estabilizado. Esse amarelo está estabilizado, 22. Do solo. 6200, bom dia. Confirmando visual com a pista, 10. Afirmo. Gente, X-Train, pouso autorizado, pista 10, vento 020 graus, 04 nós, Ocean Air 6200. Gente, livre pouso 10. Chame torre 186, a Índia é sua direita, o senhor tá passando, viu? Vou fazer um. Espera, chama a torre 186, o Eco Alfa Serra. 186, bom dia. Bom dia, passando 180 para 150, Proa de Mari. 434, bom dia, sendo identificação na Proa de Mari para a chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. 3.013 com 1434. Bom dia, ao estacionar a frequência livre, Alfa Vitor Juliette. ILS 22 da Gol. 922 completa LS X-Ray chamando torre 18 do Salão 6. 86. Salvador, Gol 1922, está travado. 922, continua aproximação, aguardando pista 10 livre. O ajuste 10 no 3. Aguardando pista